grandes ilusões vivi. Por tantas noites eu chorei, quando pensei em desistir. Deus lá do céu olhou pra mim, fez brilhar a esperança, acendeu em mim seu fogo, mudou o som do meu lamento em notas de louvor. Nova criatura sou, a minha história Deus mudou, dos meus pecados Ele não se lembra mais. Acendeu.